A sua rádio, onde você estiver. Sim, mil graças por tanta beleza, ó Senhor, sempre mais progredir, que um passado de heróica nobreza seja o aval de um fecundo porvir. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo, vinte que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Oferecimento, Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Buenos dias, Paraguai e Argentina. Ai, ai, ai, que frio. Bom dia, Jorge Pegoraro. Pessoal, bom dia. É o frio, agora é o frio. Agora sim, é o frio. Mas nós amanhecemos com 6 graus, agora já está alto. Está bem melhor já. Sim. Bom dia, Márcio. Bom dia, Luciana. Bom dia, Samela. Bom dia, Yáscara. Bom dia, professora Hilda Rorato Maciel, que é a nossa entrevistada de hoje. Bom dia, professora. Bom dia. Satisfação tê-la conosco aqui hoje, saiu cedinho de casa hoje, mas o domingo promete ser muito gostoso, muito bonito, né, Rita? Com esse sol agora aí. Graças a Deus, porque chega de ficar enrugadinho aí. Nossos ouvintes podem ficar embaixo da coberta, sim, não tem sim. problema, mandando tomando WhatsApp. Um cafezinho, só manda no WhatsApp. Um WhatsApp pra Isso. cá. E viu, Pegoraro, vamos aproveitar e mandar um abraço muito especial para nossa querida mestre, a professora Odete Rolon. Um abraço, professora Odete. Que ela está em recuperação, né, professora? A professora Hilda até vai dar uma visitinha, né? Agora, à tarde, né? Já, se, a professora é muito estimada, ela já está em recuperação, já 100% nessa semana que vem. Então, professora Odete Rolon, nosso coração, Histórias e Memórias, está com a senhora. Gente, vamos lá. Antes de começarmos a bater o papo com a professora Hilda Rorato Maciel, a gente vai passando para vocês que os sorteios hoje estão a mil, como sempre. WhatsApp, você manda 88282828, a fanpage Transamérica Foz e o nosso telefone fixo, aquele que eu gosto, né? Porque você está ouvindo a voz do outro lado, né? 3028-2828, tá? Os brindes são, olha lá, Pegoraro, um passeio, é, com direito a 2 acompanhantes para Museu de Cera. Museu de Cera. Museu de Cera continua conosco aí. Tá. É, Vale dos Dinossauros também. Uma pessoa vai ser sorteada e pode levar 2 acompanhantes também. E o Maravilhas do Mundo também, tudo no mesmo local, né? Vai ser sorteado uma pessoa também, pode levar 2 acompanhantes. Ali na BR-469, né? Destino Aeroporto, Parque Nacional do Iguaçu. É, o Complexo Museu de Cera ali, então, participando conosco, nosso amigo Luizão. Bom dia pro Luizão. Bacana. E olha, bolo, gente, o bolo hoje era formigueiro, Yáscara. Diz que era formigueiro o bolo do nosso café aí. Gente, que delícia. É, eu vou aproveitar para mandar um abração para minha amiga, proprietária do bolo doce, Vânia. Você tá na escuta, né? Você prometeu. Tá frio, mas você tem que estar ouvindo a gente. Um abração para você. E o bolo tá muito gostoso. E a gente vai sortear também, já já, né, o bolo da Bolo Doce Brasil. Um yakisoba do Bar do Japa. Opa, ah, esse gostoso. Yakisoba, gente, é uma coisa de louco, hein? Nosso programa não pode fazer regime, não, né? Não, de jeito nenhum. Ou então faz regime a semana toda semana e daí toda. No domingo sai do regime. E aí tem o kit, edição limitada da Avatim, cupuaçu, olha só. A Delícia. Jane e as suas... Gente, hoje tá assim, esse Avatim do sorteio, que é esse kit de edição limitada, ele contém 2 sabonetes, que é da mesma linha de spa do cupuaçu, e castanhas do Brasil. O creme apresenta maior hidratação e protege a pele, com um cheiro que você, quem já ganhou, já está sentindo aí, né? Encantador. Então você liga aqui pra gente, tá? E a Jane vai estar sorteando para vocês, vai estar levando, vai entregando em mãos. Olha que chique, né? É muito chique. Muito chique. Eu vou aproveitar aqui também e mandar meus abraços aqui, Rita, no início do programa já. Uhum. Então, a professora Mariodete Rolon, né, que você já falou, para o Charles e a Thelma, nossos amigos, um casal de amigos maravilhosos que nós temos aqui em Foz do Iguaçu, estão sempre ligados também no programa Histórias e Memórias. A Tati e o Júnior, que são ministros aqui da nossa igreja São Paulo aqui. Olha que bacana. Abraço. Tati e Júnior, um abraço para vocês aí. E hoje nós temos uma novidade também, dona Rita Araújo. Opa. Hoje nós estamos direto lá do ginásio Ronaldo Schmidel Nunes, no bairro Morumbi, com o jogo hoje de manhã. É Foz Cataratas Futsal contra o Açaí Futsal. Tá. Eu não sei, Márcio, será que o nosso amigo Alessandro Cunhaschi está lá agora de manhã com frio e tudo? Alô, Alessandro Cunhaschi, você está por aí? Bom dia, Jorge. Bom dia, Rita. Bom dia para o ouvinte Transamérica. Estou aqui no ginásio do Morumbi. Está rolando a última rodada pro Foz Cataratas do Campeonato Paranense de Futsal Série Ouro. Por enquanto vai empatando em 0-0. Já passamos da metade da primeira etapa. Vamos chegando a 11 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. 0-0 no marcador contra a equipe do Açaí. Foz Cataratas e Açaí. Lembrando que a equipe iguaçuense já jogou ontem à noite aqui mesmo no ginásio do Morumbi e venceu a equipe do São Lucas de Paranavaí. Resultado importantíssimo porque Foz Cataratas subiu para a quinta posição com 23 pontos. Pode chegar ainda nessa rodada até brigar pelo terceiro lugar se conseguir vencer a equipe do Açaí. Por enquanto, uma partida bastante movimentada. O Foz Cataratas domina todas as ações da partida, mas o marcador segue fechado, Jorge. Obrigado, Alessandro. Em qualquer momento aí estaremos chamando novamente aí o Alessandro Cunhaschi com as novidades aí do jogo do Foz Cataratas Futsal. Obrigado, um grande jogo aí. Continuamos aí com o jogo e tudo, Rita. Com o jogo, fazer o quê, né? Então, curiosidade, professora Odete deve estar ouvindo a gente, daí ela vai até, essa curiosidade, Eilda, ela até vai gostar. Rua Belarmino de Mendonça e a Rua Joaquim Firmino, que a gente estava comentando aqui, nós precisamos saber mais a respeito das ruas, né? Por que o nome? Então, Capitão Belarmino com dois L's. Belarmino Augusto de Mendonça Lobo. Ele foi um engenheiro militar. Ele chefiou a comissão estratégica com sede na cidade de Guarapuava em 1888. Dos 14 oficiais que faziam parte dessa comissão, o segundo tenente José Joaquim Firmino, também engenheiro militar, foi destacado a construir estradas estratégicas e então levar à colonização militar de Foz do Iguaçu. Bacana, né, professora Ailda? Porque muito são curiosidades. Interessante. Porque nós precisamos, né? A gente precisa pesquisar. Joaquim Firmino, que também é perto da Belarmino de Mendonça. Tem Benjamin Constant. Todos esses nomes envolvidos, são todos militares. Militares. Envolvidos com a colonização aqui. Tem a Rua Santos Dumont também, Também. Famosa. Então, eu acho que a gente tem que buscar essas curiosidades e trazer para o pessoal o porquê do porquê. Não ficar, né? Tem um sentido. Não é as ruas, não é colocar o nome por pôr. E nós temos um projeto, né? Um programa Histórias e Memórias, então, resgatando o nome das ruas de Foz do Iguaçu, as principais ruas mais importantes, porque muita gente mora na cidade, mora nessa rua e não sabe, né, o nome da rua. Uhum. Eu aproveitei, durante a semana tivemos uma reunião de condomínio aqui na rua Venante Otremba, e no final da reunião eu perguntei para o pessoal, vocês sabem quem foi Venante Otremba? E nós já fizemos uma pequena pesquisa sobre ele, já trouxemos aqui o Hélio Otremba, o filho dele, né? Bacana. A Cláudia já conversamos também, dona Margarida, e aí nós contamos a história, mostramos as fotografias do Venante, muita gente não sabia, né? Aliás, todos, né? Os residentes não conheciam o Venante. Então é muito importante resgatar esse trabalho, viu, Rita? Nós já estamos em contato também com a Câmara de Vereadores aqui. Bacana. De Foz do Iguaçu, no sentido de levantarmos também o nome das ruas, qual foi o vereador que propôs, enfim. Isso é muito importante para a cidade. Bacana. Antes da gente começar a conversar com a professora Hilda Corato, a gente vai fazer a dedicação da música para ela, que traz recordações para ela e até para mim, porque minha mãe ouvia direto essa música, né? Silvio Caldas, Chão de Estrelas. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. via vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões, cheio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações. Meu barracão no Morro do Salgueiro tinha o cantar alegre de um viveiro, foste a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade forra o meu barracão, sinto saudade da mulher pombarrola que voou. Nossas roupas comuns de penduradas na corda, qual bandeiras agitadas, parecia um estranho festival. Festa dos nossos trapos coloridos, a mostrar que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sem trinco, mas a lua furando nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha, o luar e o violão. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Professora Hilda, que maravilha de música. Fala um pouquinho dessa música, professora. Olha, eu não sei, eu gosto muito dessa música. Eu gosto muito da música, eu presto muita atenção na letra. A letra dessa música é um poema, né? É uma letra maravilhosa, né? Se vocês prestarem atenção, o texto da letra, né? Eu acho que porque, talvez porque eu seja professora de português, eu gosto muito de trabalhar com letras de música, então eu presto muita atenção na letra, né? E tem uma passagem aí que ele diz assim, lá no final: tu pisavas os astros distraída. Quer dizer, ninguém na vida pisa nos astros distraída, só na poesia. Olha que lindo. É só a poesia mesmo que faz você pisar e sonhar bastante, né? São letras maravilhosas, né? A gente vê assim, não só essa, né? Mas tem muitas letras de música maravilhosas que a gente ouve e se delicia também com o poema, né? Não só com a bateção, né? Aquele bate-bate de música, né? Nada contra, né? Cada coisa na sua época. Eu acho que os gostos musicais também variam, né? Eu estudei um pouquinho de música, toquei acordeão na minha juventude. Então, a gente tem mais... Eu até tenho algum cuidado de falar nisso, porque a gente, às vezes, não é bem entendido, né? Por exemplo, uma música dessa, você coloca, né? Fala, por exemplo, que eu gosto de ouvir Chão de Estrelas. Pô, mas que é isso, né? Essa música aí é do tempo que o diabo era criança, não pode, né? Mas é uma letra, né? Vamos respeitar, né? Verdade. Vamos respeitar. É uma letra e tanto isso daí. E tantas outras, né? Tem lá um outro poema também que chama Viagem. Não sei se vocês ouviram, né? A letra é do Paulo César Pinheiro. Que ele fala assim: ó, tristeza, me desculpe. Vai indo, né? Tô de malas prontas e vai indo, né? Então, o autor, ele faz um... ele faz um bate-papo com a poesia, né? Vai conversando com a poesia e criando o texto. É muito bonita a letra, muito linda. Muito bom. Letra, música, tudo junto, não é? Professora Hilda, a senhora concorda com esse ditado que música boa nunca fica velha? Com certeza. Música boa nunca fica velha, né? É, eu acho que a diferença, exatamente, por que tem algumas coisas que se consagram, né? E foram gravadas por milhares de pessoas, milhares de cantores. Sempre estão renovadas, sempre são lindas. Por que são boas, né? Porque são boas, porque tem letra, porque tem música, porque passa sentimento, passa emoção, que é a função da música, né, eu acho. É verdade. E essas músicas, né, antigas, a nossa produtora aqui, a Samela Araújo, vai fundo no baú procurar essas músicas, né? E nós sempre pedimos uma orientação para o nosso entrevistado ou para as pessoas que nos ouvem, né, no programa. E as músicas até agora não perdemos nenhuma música, né, Rita? Não, todas são não. lindas, né? Todas são maravilhosas. E as pessoas falam do programa Histórias e Memórias e comentam sobre as músicas também, que essas músicas antigas hoje não têm mais espaço, né, nas rádios atuais. Verdade. E fizeram história e para a gente vai continuar. Tem tudo a ver com histórias e memórias, né? Que bom, né? Professora Hilda, a senhora é iguaçuense. Eu sou iguaçuense, nasci aqui. Nasceu em Foz do Iguaçu. Seus pais vieram de fora? É, meus pais são do Rio Grande do Sul, mas vieram em épocas diferentes para cá, né? Meu pai veio para Foz do Iguaçu com 5 anos de idade. E minha mãe já veio com 15. Lá na frente eles se encontraram e acabaram casando, constituindo família. Casaram aqui em Foz casaram mesmo? Casaram aqui em Foz mesmo. Na igreja São João Batista? Não. Na igreja, na capelinha do segundo distrito. Capelinha ainda? É, a capelinha do segundo distrito. Porque ali, esse local ali era da minha avó, dos meus avós. E essa aí foi uma doação dos meus avós, aí, esse espaço da igreja ali. Então, todos os casamentos da família, tudo foram lá. Alguns até, dos meus irmãos, até casaram lá, até por tradição da família mesmo, né? Meu irmão Cláudio, por exemplo, casou lá. Sua família é uma família grande, né? Uma família grande. Nós, do meu pai, éramos em 9 irmãos, somos 8 hoje, mas éramos 9 irmãos. E aqui hoje moram 6 moram aqui em Foz. Os outros, uma mora em São Paulo, outro mora em Belo Horizonte, tem uma irmã que mora nos Estados Unidos e no Brasil. E, enfim, os outros demais moram aqui ainda, né? O nosso núcleo mesmo é aqui, Foz do Iguaçu. E professora Hilda, a sua família, seus pais vieram para Foz do Iguaçu e se estabeleceram com o quê? Com que tipo de atividade? Olha, é uma história bem interessante, né? Porque meus avós são italianos, né? Meu avô paterno veio para o Brasil pequeno ainda, né? A gente vê lá na árvore dele lá. Ele veio pequeno, veio assim, uma criança, acho que tinha uns 2, 3 anos quando ele veio da Itália. Agora, os meus avós maternos, né? Meus avós maternos, o pai da minha mãe, ele veio já veio com família para cá, né? Na época da imigração italiana, né, eles vieram para cá. Meu avô materno era meio assim, meio aventureiro, assim. Ele gostava muito de viajar, mudar de lugares, sabe? Sempre novidades, sempre. Ele ia para os lugares e já achava que tinha que mudar para lá. Ele era italiano, mas ele tinha dupla nacionalidade, fez serviço militar na Áustria. Depois veio para o Brasil com uma passagem para os Estados Unidos. Daí veio para o Brasil, porque o italiano, nessa época, eles queriam fazer América de qualquer jeito. E a América era o Brasil mesmo, né? Aqui que eles queriam vir. Aí meu avô chegou e veio parar no Rio Grande do Sul. Aí lá eles ficaram Minha mãe já nasceu no Brasil, mas eu tenho 4 tios meus, nasceram na Itália, nasceu um lá nos Estados Unidos, é assim, né? Bem-vindos de povo aqui. E a mamãe, minha mais 3 ou 4 irmãs nasceram já no Rio Grande do Sul. E aí, meu avô veio para o Paraná. Chegou aqui e viu essa terra roxa aqui do Paraná, né? Terra vermelha, nossa, ele ficou louco. Aqui tudo dá, né? Porque a Europa já está abatida, já as terras cansadas, não dava nada. Aí foi para o Rio Grande do Sul, se meteu lá num lugar que a terra também não era muito boa. E eles mexiam, na época era agricultura mesmo, né? Vieram para abrir, digamos assim, espaço na área de produção de alimentos, esse tipo de coisa, né? Agricultura mesmo. Agricultura mesmo, né? Aí ele veio para o Paraná, mas ele veio sozinho. Minha avó ficou lá e tal, e ele veio sozinho. Ele veio aqui, ficou louco pela terra e tal. Foi lá e falou assim, não, nós vamos para o Paraná, porque o Paraná é bom, porque lá a gente planta, tudo dá e não sei o quê. Só que lá eles tinham casa, já tinham tudo, estavam tudo arrumadinho. Daí ele veio para o Paraná, chegou aqui, trouxe a família, que eles vieram para o Paraná, assim, lombo de burro, vieram para Foz do Iguaçu. Imagina, era uma coisa assim, demoraram 40 dias para chegar. Vindo pelo sertão, como eles chamam, né? Pela mata sertão, dentro. Pela mata dentro, abrindo. Picadas. É, isso aí mesmo. Esses são os verdadeiros pioneiros. Desbravadores. Né? Uhum. Desbravadores. Aí chegaram e foram para o segundo distrito, para aquela região. Não, quando eles chegaram aqui, porque era assim, daí chegaram, vieram várias famílias juntos, né? A família Brol também veio nessa época junto com a minha mãe. Veio a família Brol, a família Mesomo veio junto nessa época. Isso tem 200 anos, né? Há muito tempo. Muito tempo. Tá vendo? Aí minha mãe tinha 14 anos, 15 anos ela tinha. E aí chegaram aí e tal. Foram, uma parte foi lá para o Carimã, outra parte ficou veio para o segundo distrito. Eles tinham mais ou menos um planejamento para colocar as famílias. Porque nessa época já existiam as colonizadoras, né? Já. As empresas que estavam loteando, né? A nossa região oeste aqui do Paraná. Isso. E sudoeste também. Quem trouxe eles era um senhor que era eles chamavam de agrimensor, mas eu acho que era uma espécie de não sei, eu não sei qual seria equivalente hoje, assim, talvez um engenheiro agrícola, não sei bem como é que era. Chamava Rômulo Italo Trivisan. Esse era o senhor que trouxe a família, né? Eu acho que ele representava uma loteadora, se eu não me engano. É, né? Eu acho que era isso. Rômulo Trivisan. Porque a propaganda que se fazia, principalmente no Rio Grande do Sul, nessa época, em Santa Catarina, era realmente que as terras do Paraná eram boas e que estavam disponíveis, né? Precisava exatamente de gente trabalhadora para vir aqui para desenvolver, derrubar a mata, né? E plantar. Eu vou interromper vocês um pouquinho, porque eu estou que muito o papo curiosa. Vai longe também. Não, eu estou muito curiosa, porque o que está acontecendo no ginásio bairro Morumbi? Foz Cataratas versus Açaí Futsal, gente? O que está acontecendo? Quanto está? Vamos lá? Alessandro, oi! Oi, tudo bem? Terminou nesse exato momento a primeira etapa, viu, Vita e Jorge, ouvinte de Transamérica. 2-0 para a equipe do Foz Cataratas. Rodriguinho abriu o marcador e Neto completou no final dessa primeira etapa. Então a equipe iguaçuense vai conquistando mais 3 pontos, vai finalizando essa primeira fase com 26 pontos e podendo chegar até a quarta posição. Lembrando que tem mais uma rodada, o Foz Cataratas folga na última rodada e aí vai secar os seus concorrentes para tentar manter essa quarta posição. Por enquanto, 2-0 para o time iguaçuense. Vai vencendo o Foz Cataratas nessa última rodada para a equipe iguaçuense do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro. Uhul, que beleza! 2-0. Então vamos lá, Márcio, vamos pro din-din. Ao ligar o computador, no Face digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. A todos os Travelers of Music da Rede Transamérica, aqui é Anderson Antero, Patofinha da galera, convidando você de segunda a sexta às 16h tem Toca Uma. Durante uma hora inteirinha você mandando aqui na programação no Brasil. Toca Uma, Transamérica. Às 16h. Oferecimento, Le Jardin, o restaurante do Torrance Green Hotel. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. Gente, vamos rapidinho. Não, eu digo rapidinho porque eu estou querendo que vocês ganhem aqui os brindes maravilhosos. Mas não precisa ser tão rápido assim, né? É só discando. Discando, hein? Eu sou da época do discar. Gente, discando o WhatsApp. Discando o WhatsApp foi ótimo, né? Consegue. Por isso que eu gosto. Meu telefone tem disco ainda. Porque, não, agora não tem mais porque o Pega Horário levou lá para o parque, né? Tá lá no museu. Tá lá no museu do parque, gente. Vamos lá para ver. Primeiro telefone de Foz do Iguaçu. Aff, Maria. Ele é bom, só no disco. 3028-2828, fanpage Transamérica Foz e o WhatsApp 8828-2828. Também tem aqueles de manivela, né? Aqui a professora Hilda fazendo o sinalzinho. Ela já disse que tem na casa dela. Olha já, aí, tá vendo lá? Vamos, não tem? Vamos raptar então. De manivela, vamos na manivela. Gente, nós vamos de música, Márcio? Gente, participe que os brindes estão super, super, super, tá? 8828-2828 é o WhatsApp que vai te dar um desses brindes maravilhosos, tá bom? Nós vamos ouvir agora uma música de Chris Squire, o baixista, compositor e um dos fundadores da banda Yes. Ele faleceu no último dia 27, aos 67 anos. Então nós vamos ouvir Owner of a Lonely Heart. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. You always live your life. Never thinking of it. Você está ouvindo? Histórias e Memórias. Então tá, né? Nós ficamos aqui, né, Pegorado? E comendo bolo, né? Esse intervalo é tão bom. Gente, Vânia, tá muito gostoso esse bolo. Estão sentindo cheirinho aí, gente? É bom demais da conta. Bobo daquele que não vai retirar o brinde, né? Bolo bom, música boa, parabéns, companhia, né? Melhor ainda. Verdade. Nosso programa cada vez melhor, né? Graças a Deus. E Pegoraro continua tirando as informações, as histórias da professora Hilda. Os causos, né, da professora Hilda. Professora Hilda, estabelecida a família aqui em Foz do Iguaçu, então, chegaram seus pais, a senhora nasceu, vamos nos situar nesse tempo, né? Depois a senhora foi estudar, onde que a senhora estudou aqui em Foz do Iguaçu? Eu fiz magistério aqui, eu na verdade eu fiz meu primário numa escola isolada, na Ponte da Amizade. Antigamente era uma escolinha isolada mesmo, que hoje virou um grupo escolar, mas foi aí que eu fiz meu primeira, quarta série. Depois a gente... depois eu fiz o ginásio, que o ginásio, na verdade, eu fiz um equivalente, eu fiz um normal regional na época, né? Porque eu sempre fui para a carreira de magistério. Já era direcionado, né, para a carreira do magistério. Fiz o normal regional, 4 anos, que equivalia ao ginásio. Depois fiz o normal de segundo grau, normal secundário, aqui também em Foz. Eu fui da primeira turma do normal secundário e da última do regional, porque quando eu me formei no regional, acabou esse curso, daí só tinha o normal secundário. E depois fiz faculdade. Minha faculdade eu fiz em Guarapuava. Guarapuava. É. Comecei no norte do Paraná, na verdade, e daí passei para Guarapuava. Os 3 anos eu fiz em Guarapuava. E o mestrado eu fiz na Unesp, em São Paulo. São Paulo. E era uma dificuldade, né, professora Hilda, naquele tempo, conseguir fazer o terceiro grau, né? Era um curso difícil. Superior, próximo aqui, só Guarapuava, ou teria que ir para Curitiba? Eu vivia na estrada, na verdade. Esse tempo eu até sofri um acidente de carro. Eu estava esperando meu filho, na época, meu segundo filho. E sofremos um acidente de carro, assim, foi uma sorte não ter acontecido uma tragédia, né, na época. Mas a gente vivia na estrada, a gente viajava assim, saía na sexta-feira, tinha aula sexta, o dia inteiro, sexta-noite, sábado o dia inteiro, daí pegava a estrada de volta, de carro. Que sacrifício, né? Maior sacrifício, maior perigo, tudo, era uma coisa terrível. E aí, na época, era assim, a gente ficava com muita falta, porque não cobria tudo, mas eles concentravam essa carga horária nos fins de semana, exatamente por causa do pessoal de fora, né? Porque era todo mundo, Guarapuava não tinha Cascavel ainda, não tinha Foz, ninguém tinha faculdade na época, né? Então, a gente tinha que ir lá mesmo. E o pessoal da Redondeza todo ia para Guarapuava. E foi uma época muito sofrida e muito, muito difícil, né? A minha carreira, assim, estudar para mim sempre foi muito difícil. Até para fazer o mestrado mesmo, né? Sempre muito longe, né? Com dificuldade. Fiz o mestrado trabalhando, né? Porque eu não estava na União Oeste já. Trabalhei 30 anos na União Oeste. Já entrou como era Facisa ou já era União? Eu entrei quando era Facisa. Uhum. Eu fui a primeira professora de português da União Oeste. Né? Eu fiz concurso quando a União Oeste ela foi criada em 79, a Facisa, né? O campus de Foz do Iguaçu, em julho de 79. E eu entrei em 80. Fiz o concurso para dar aula. Primeiro concurso deve ter primeiro sido. Primeiro concurso. Não, já tinha tido, porque a primeira turma começou em 79 já. Então, os professores das outras áreas já estavam lá. Eu não sei se foi, como é que foi aquele acesso, mas foi um concurso, sim. Acho que foi um concurso. E quando eu fiz o concurso, em 80 já, começo de 1980. Fez uma outra professora de matemática também, fez concurso comigo na época. E daí a faculdade passou para a universidade e a gente foi sendo absorvida, né? Porque já estava na... E naquela época também eram poucos os cursos oferecidos, né, pela FACISA, né? Era administração, ciências contábeis. Quando eu entrei, quando eu fiz o concurso, nem tinha nada na minha área. Eu era professor de português, porque todos os cursos têm essa disciplina. Mas só tinha administração e ciências contábeis. Daí, em 84, foi criado o curso de letras e de... Turismo. Nós fizemos um programa aqui especial sobre os 30 anos do curso de turismo. Letras e turismo. E aí, bom, daí já foi criada a universidade, mais para o final da década de 80, né? E aí foram vindo os outros cursos, porque daí o campus, né? Foz do Iguaçu ficou um campus, Rondon outro campus, e assim, né? E a universidade, a sede, a reitoria ficou em Cascavel. E daí aquelas disputas, aquela política de cursos, o que vai para determinados municípios, né? O que vai para Foz, o que vai para Rondon, o que vai para Cascavel, o que vai... Sempre aquelas discussões, né? Enfim, hoje tem vários, né? Eu não sei agora se foram criados mais alguns, né? Mas já tinha vários cursos, né? Tem turismo, letras, tem matemática, engenharias. As engenharias da UniOeste são muito boas, muito, né? Muito boas. E aí que eu queria fazer também uma pergunta agora, puxando mais para a atualidade, aproveitando esse assunto que a senhora trouxe para nós da área de educação. Como que a senhora enxerga hoje Foz do Iguaçu nesse campo da educação, com tantas faculdades particulares, tantos cursos, né? Com a Unila, que chegou aí também, já tem vários cursos, a UniOeste com muitos cursos superiores também. Olha, eu sempre disse isso e vou continuar dizendo. Eu acho assim que um curso superior numa cidade é sempre um progresso para a cidade. Sempre um progresso. Eu acho que uma pessoa que saia de uma faculdade, seja ela do nível que for, ela vai aprender alguma coisa lá dentro. Não estou aqui fazendo apologia de faculdade ruim nem nada disso. Acho que Foz do Iguaçu já tem faculdades muito boas, outras nem tanto, como de resto em todo o país, né? Em toda parte é assim. Mas eu acho que para Foz do Iguaçu é muito bom isso, e para qualquer cidade é muito bom. Eu acho que quem vai, digamos assim, selecionar os cursos e tornar esses cursos melhores é a própria clientela. Porque a clientela vai cobrar. Se ela quiser uma faculdade boa, ela vai procurar melhor. Se ela quiser uma faculdade meia boca para fazer um curso na coxa, como se fala na gíria por aí, né? Porque é assim que eles falam. Porque o pai quer que ele se forme, porque a mãe quer que ele se forme. Quer um diploma apenas, né? Tem que ter um diploma para pendurar na parede. Bom, procura qualquer curso por aí. Tem esses também, não é? Sim. Tem esses também. Alguns cursos pagos, né? Assim que não estão primando muito pela qualidade. Mas aqui em Foz tem cursos pagos muito bons. A gente não pode generalizar, não. Eu acho que tem faculdades boas, não vou nem citar, porque eu acho que é uma coisa assim que eu também não tenho uma avaliação, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente fala, assim, por exemplo, que existe uma ideia generalizada, assim, de que as faculdades públicas são sempre melhores. São, eu acho que o processo seletivo para a universidade pública é mais rigoroso, digamos assim. Para você entrar até na UniOeste, aqui em Foz mesmo, por exemplo, para você entrar num curso de letras da UniOeste, você passa por um vestibular. Quer dizer, um vestibular que você tem que estudar, você tem que se preparar muito, escrever bem e tudo mais. O que não ocorre em alguns outros cursos, assim, em outras áreas, né? Sei lá, às vezes você entra... E eu já dei aula numa faculdade particular... E a gente percebe, assim, a dificuldade que o aluno que não passa por esse processo seletivo tem. Não é? Eles entram, têm boa vontade, uns dão conta, mas outros não dão conta, né? Isso é meio complicado. Eu professora, acho que... eu vou interromper, porque eu vou aproveitar que a senhora é iguaçuense e vai falar para a gente. O que fazer em Foz do Iguaçu para melhorar a qualidade de vida? De vida. Sim, de vida. Porque o que, que a gente precisa? Muita coisa. Mas, assim, coisas mais rapidinhas que podem estar aí para acontecer. O que, que poderia ser? Eu começo tudo pela educação. Okay. Eu começo tudo pela base, né? Eu começo tudo pela educação. Eu passei minha vida inteira militando na área, né? Então, eu começo tudo pela educação. Eu acho que quando a educação é boa em qualquer lugar, tudo melhora. Tudo fica bom. As pessoas ficam mais conscientes. Ficam mais exigentes, ficam mais críticas e cobram a quem deve o que deve cobrar. Por exemplo, eu acho que você, até quando você elege as pessoas que vão comandar os destinos da cidade, do país, seja lá o que for, você vai ter mais critério, você vai conseguir olhar isso como um processo mesmo de... que tem que servir para todos, não só para ele, né? Eu acho assim. Eu acho que quando eu escolho um governante, eu tenho que pensar não só em mim, na minha categoria, mas eu tenho que pensar no conjunto. No coletivo. No coletivo, porque se eu não pensar no coletivo, eu estou incluída nesse coletivo. Se o coletivo estiver bom, vai estar bom para mim também. Então, eu acho que essa consciência de selecionar mesmo, de saber escolher e tudo, melhora. E aqui em Foz tem muita coisa para melhorar, né? Como em todo lugar, sempre, se a gente quer, sempre tem coisa para melhorar, bastante, né? Que beleza, que belo exemplo, né, da professora Hilda, essa paixão que ela tem, né, pela educação. E eu quero aproveitar aqui, Rita, mandar um abraço lá para o Bruno Lucas e a dona Neida, lá de Cascavel, que estão acompanhando o nosso programa aí online pela internet. Um grande abraço aí. Então, hein? E agora, gente, nós vamos dedicar mais uma música para a professora Hilda, só para sentir como é que foi a juventude dela, adolescência e etc e tal. As fases de namorico, né, professora Hilda? Então, se divertiram. Olha só, nós vamos de All My Loving Beatles. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Close your eyes and I'll kiss you. Pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Que beleza de música essa também. Vamos tentar saber como que vai o andamento do jogo lá no ginásio do bairro Morumbi, Foz Cataratas Futsal e Açaí Futsal, com o nosso querido Alessandro Cunhasque. Como está aí o jogo, Alessandro? Vamos chegando a 9 minutos de bola rolando nessa segunda etapa. A equipe do Açaí descontou, tá 2 para a equipe do Foz Cataratas, 1 para o Açaí. A equipe do Açaí segue vencendo por 2-1, vai finalizando esta primeira fase do Campeonato Paranense de Futsal Série Ouro, com 26 pontos na tabela de classificação. Mais 10 minutinhos aí para a equipe iguaçuense segurar esse resultado, ou pelo menos ampliar aqui no ginásio do Morumbi, que recebe até um público interessante, viu, Jorge, para acompanhar. Lembrando que a partida começou às 10 da manhã e a equipe iguaçuense vem de uma vitória, porque jogou ontem à noite contra o São Lucas de Paranavaí, aqui mesmo no ginásio do Morumbi, acabou vencendo por 3-1 e vai terminando muito bem esta primeira fase. Daqui a pouco eu volto com mais, e aí no final da partida a gente vai conversar com os protagonistas do confronto para analisar essa campanha aqui da primeira fase do Foz Cataratas na Série Ouro. Lembrando, a segunda fase, para a segunda fase a equipe iguaçuense já está classificada, apenas tenta melhorar a sua classificação na tabela do Campeonato Paranaense Série Ouro, Jorge. Pois é, Alessandro Cunhasque, exatamente isso também queria te perguntar. Saiu o gol aí. O Marinho, depois de uma bela jogada da equipe iguaçuense, combinação apareceu dentro da área para marcar e ampliar para a equipe do Foz Cataratas, agora faltando 10 e 12, vamos chegando à metade do segundo tempo, de 1, 2, 3 para a equipe do Foz Cataratas, 1 para a equipe do Açaí. A equipe iguaçuense agora vai credenciando essa vitória, tem mais 10 minutos para tentar manter o resultado ou quem sabe ampliar, porque agora o Açaí vai ter que sair para o jogo. Ok, Alessandro, muito obrigado, boa sorte aí. Ah, histórias e memórias. Que beleza, quem fez o gol? Zico? O Zico, o Pelé? Não, quem foi fez? o Marinho. Ah, eu entendo um monte de futebol. Zico, Pelé, Sócrates, olha só. Júnior, olha. Não, o programa aqui, a gente tá uma diversão total aqui. Sim. A Luciana agora desfilando o novo modelito aqui, né? Com direto da Itália. Direto da Itália, o chapéuzinho aqui. Afi. Muito bonito, hein, Rita? É, eu vou falar rápido. Gente, ainda dá tempo de participar, tá? WhatsApp 88282828, fanpage Transamérica Foz e o fixo 3028-2828, e você vai estar concorrendo a essa maravilha. Gente, o kit edição limitada da Avatim, Cupuaçu, esse aí, meu Deus do céu. Eu tento também, né? Eu mando meu WhatsApp, mas ninguém quer me sortear. É assim, é chato, né? É muito chato. O Yakisoba do Bar do Japa, um abração para a Claudete, para o Coite, para o Bernardo e para a Salete. Firme aí com a gente, né? Beleza. E temos o bolo da Bolo Doce, a Vânia, um abração. E aqueles vários passeios, né? É, Pegoraro, fala lá. Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. São 3 sorteios, cada sorteado pode levar 2 acompanhantes. Então, agora tem uma novidade também. Quem for sorteado, entre em contato aqui com a Luciana, na Rádio Transamérica Foz, para pegar o seu voucher. Já vai ter aqui o voucher, um ingresso já com o nome dele e dos acompanhantes, para ele poder ir visitar esse museu, que é fantástico também, durante 30 dias. Então, ele tem agora 30 dias para fazer essa visita ali no Museu de Cera, ou Vale dos Dinossauros, ou Maravilhas do Mundo. Beleza. Eu acho assim, Luciana está fazendo o quê? Você está pedindo o hashtag histórias... Tá bom, H-E-M, né? Então, é assim, gente, você está participando do nosso programa... Nós pedimos sempre para o pessoal que está aqui, que a gente entrevista, para sortear. Nós não temos acesso a nada, pegamos o nome que os nossos convidados sorteiam. A professora Hilda vai sortear. Sim, aqui, vai sortear. Né, hoje. Só que assim, você ligou para cá, você não está... você ligou e vai sortear, eu quero o Museu de Cera. Não é assim, tá? Ela está sorteando e você está concorrendo aos brindes do Histórias Dessas. Por favor, brinde é brinde. Pode não é? Querer o bolo, mas levar o Museu de Cera, né? Sim, ou o contrário. De repente eu quero o Avatim. Eu quero porque eu quero o Avatim, mas vai ganhar o bolo. O Yakisoba do Bar do Japa. Então, eu acho que assim, ganhou. Vai não ganhar pode... alguma coisa. Alguma né? coisa você ganha. E, de repente, tem esse limite para buscar, né, Luciana? Que a Luciana está em contato com vocês. Tem o limite do bolo, no caso, é de segunda a sábado. Passou das 2 da tarde no sábado, tchau. Você não adianta você chegar na outra semana, porque aí ela vai começar a dar 2, 3... Já tem uma semana toda, não, né? Não, tem. Buscar lá, né? O Avatim já, a Jane já chega na casa da pessoa, no comércio, sei lá, E a gente está atento, tem o endereço aqui, tem o telefone, tem tudo. Nós sabemos por onde anda o pessoal. E é importante quem ganhar esses brindes e quem fizer esses passeios também, mandar fotos aqui para nós, para a Luciana da Transamérica, que a Luciana posta na página, né? A Vatim mandou, né, da menina aqui. Bacana, isso é legal. Então, postar, gente, na fanpage aqui da Transamérica. Então, a gente pede essa compreensão de vocês. Tem um carinho pela gente como a gente tem por vocês e todos os nossos patrocinadores e colaboradores aqui. Que pra gente é tudo beleza. Se tiver que sortear aqui uma rosa, tá valendo. Porque essa rosa vai vir com carinho e amor pra vocês. Vai valer mais que um carro, com certeza. Carro você vai gastar gasolina. E tá complicado, né, professora? Tá complicado. Tá um samba vivendo no país, hein? Tá um samba. Vamos lá, Pegoraro? Vamos lá, vamos continuar nossa entrevista aqui, nosso bate-papo com a professora Hilda Rorato Maciel, que nos atendeu hoje e está ao vivo aqui no programa Histórias e Memórias da Transamérica. Professora Hilda, voltando um pouquinho nessa área de educação, que a senhora conhece bem, domina bastante, a senhora participou bastante do Colégio Bartolomeu Mitre. Foi diretora, foi professora também do colégio? Não, diretora eu não fui do Bartolomeu Mitre, eu fui diretora do colégio Monsenhor Guilherme. Mas o Mitre foi o meu primeiro colégio, na verdade. O primeiro não, necessariamente, porque eu comecei a minha carreira de magistério numa escola rural, na época, na escola isolada General Meira, que é aqui nessa, perto do Porto ali, né? Uhum. E depois disso eu fiz um concurso para o Colégio Agrícola, entrei no Colégio Agrícola, fiquei um ano lá na Secretaria de Agricultura, depois fiz um concurso para o Estado, passei para a Secretaria de Educação. Aí eu vim para o Bartolomeu Mitre, que foi lotado ali. Ali eu fiquei muito tempo ali, dei aula no primário, tudo. E nessa época também eu passei a dar aula no ginásio, fui convidada lá para dar aula. Na época os professores eram todos convidados, ninguém tinha curso superior, nada. A senhora era contemporânea também da professora Maria Odete Rolon? Ela já estava lá, entrou antes de mim. Mas a gente trabalhou na mesma época. A Odete, na época, uma época era diretora do Mitre, e eu, do Bartolomeu Mitre. E trabalhamos junto também no Colégio Monsenhor Guilherme. Trabalhamos junto. E no Mitre, na verdade, eu trabalhei como professora de primeira a quarta série. Depois trabalhei no ginásio. Nas coordenações, aquelas atividades pedagógicas e tal. Daí eu fui para o Monsenhor Guilherme como diretora já. Daí, porque lá era... Era feito uma espécie de uma eleição lá interna. Enfim, eu já dava aula no colégio, daí fui diretora lá de 73 a 73 a 76. 76, 75, 76. Daí eu vim para o núcleo. Aí eu fui convidado para trabalhar no núcleo. Daí eu vim fazer coordenação de língua portuguesa no núcleo. No final de 76, eu continuei dando aula à noite ainda no Monsenhor Guilherme por um tempo. Depois fiquei totalmente lotada no núcleo. Daí fiz concurso para a New West em 1980, né, primeira turma. Aí eu trabalhava na União Oeste à noite, né, na antiga Facis, e no núcleo. Em 83 eu me aposentei de um dos concursos, né, de um padrão no Estado, e permaneci no núcleo ainda, até me aposentar lá. E depois só fiquei na União Oeste, até 2010. Me aposentei com 30 anos já também na União Oeste. Uma bela carreira aí na área de educação, né? Praticamente verdade, todos os estabelecimentos de ensino aqui de Foz. Passei por todos os níveis. Você sabe que eu sempre digo, né? E a gente fala, tem registros e tudo, né? Eu não conheço ninguém que tenha militado, que tenha dado tanta aula na vida que nem eu. Eu trabalhei durante 53 anos. Olha só que em exemplo. Em sala de aula. Eu toda a vida dei aula. Fiz assim, eu sempre brinco aqui que deve ter uma pessoa que trabalhou tanto na educação que nem eu, que deve ser a dona Diva Vidal, né? Porque essa era famosa, né? Que era uma pessoa assim que não tinha se casado e tal, e ela ficou até fim da vida, ela trabalhava na educação, né? Verdade. Eu não cheguei a tanto, mas fui longe. E então, a gente passou, comecei muito jovem, né? Comecei muito cedo e daí foi aparecendo as oportunidades e tal, e a gente foi pegando, eu sempre gostei, e foi isso. Para complementar um pouquinho mais essa pergunta na área de educação, para a senhora, que tem bastante experiência, a Foz do Iguaçu passou por diversos ciclos, né? Nós Sim. acompanhamos isso, acompanhamos até hoje isso, né? No nosso dia a dia, foi o ciclo do Parque Nacional do Iguaçu, a construção do hotel lá dentro, depois veio o ciclo da Itaipu, o ciclo dos sacoleiros, enfim, vários ciclos. A senhora acha, a senhora considera que atualmente pode estar acontecendo um novo ciclo em Foz do Iguaçu na área de educação, com a vinda dessas universidades novas, com a vinda de alunos novos, de professores novos também? Olha, eu acredito sim. Foz do Iguaçu está virando um centro universitário, né? A gente está percebendo isso. Nós temos uma universidade federal, não é? Que é a UNILA, né? Digamos assim, diferente, né? Porque é uma universidade que tem uma outra proposta, digamos assim, até pelo acesso de estrangeiros e tudo mais, né? É um pouco diferente, mas é uma universidade federal. E eu acho que isso é importante. Temos uma universidade estadual na cidade, quer dizer, duas universidades, não é qualquer cidade que tem. Temos o curso de medicina já implantado. Não temos, temos praticamente todos os cursos de uma universidade, se não todos no mesmo, digamos, na mesma universidade, mas pulverizados pelas universidades, pelas faculdades da cidade. Todos os cursos já estão contemplados. Então, pouquíssima coisa, eu acho que, eu não sei se tem alguma coisa, talvez assim, as altas tecnologias, os cursos mais modernos, eu não sei, não estou assim muito bem enfronhada, estou um pouco afastada da área acadêmica, então a gente não está muito, mas eu acho que é por aí. E todos estes cursos, eles, eu acho que somam para a cidade. É uma coisa maravilhosa para a cidade. Eu acho que hoje você não tem os problemas que a gente tinha, né? Quando eu entrei, eu me lembro quando eu comecei a dar aula na União Oeste, era muito difícil tudo. A gente não tinha acesso a nada, a gente não tinha com quem trocar. A qualificação dos professores era muito ruim. Não tinha ninguém com curso, digamos, com pós-graduação, né? Aí a gente trouxe umas especializações para o União Oeste, cursos de especialização na época, assim, dentro de algumas áreas, mais de educação, porque o povo não sabia dar aula, né? O pessoal das outras áreas, digamos assim, são profissionais liberais que não têm a formação de magistério. Então, lidar com um aluno é diferente de você lidar numa profissão, né? Começou por aí. E aí alguns começaram a sair para fazer faculdade fora, fazer pós-graduação fora, daí começaram a sair para mestrado, e foi assim. Hoje, por exemplo, no curso de letras, quando eu saí, todo mundo tinha mestrado e doutorado. Mestrado mesmo só tinha eu e mais uma outra, o resto todo mundo tinha doutorado já. Uhum. Eu não fiz, não acabei, não entrei para o doutorado, porque também eu já estava em fim de carreira na época, e aí eu não fiz doutorado, mas no meu curso todo mundo tinha título de doutor já. Então, você vê como a mudança é radical. Não é possível que um curso desse não melhore com a qualificação que tem, né? Então, eu acho que o curso faz pesquisa, faz muita coisa lá. O curso é muito bom, o curso de Letras da União Oeste. Exatamente, e é importante, nós já tivemos aqui a fala também do professor Afonso, né, de Oliveira, e nos falava exatamente sobre isso, que a UNILA, os professores que estão vindo, os concursados, né? Sim. que são, na maior parte, doutores, já com curso já de doutorado, eles têm dedicação exclusiva para a universidade. Então, eles têm que dar aula, eles têm que pesquisar e ficar só na universidade. Então, isso realmente é muito importante. Isso a universidade pública tem, porque a UniOeste também tem isso. Eu mesmo, quando eu trabalhava na UniOeste, o plano de carreira exige isso, né? E aí eu tinha... A gente tem dedicação exclusiva, não pode trabalhar em outra instituição, você não pode fazer nada, né? A gente trabalha só aí mesmo. Beleza. Muito bom, hein, Rita? Essa conversa vai longe, hein? Vai longe, vai longe. A gente precisa do din-din aí, né, Márcio? Vamos de din-din e voltamos já já. Nestas férias, a Transamérica vai garantir sua diversão com o Xbox One. Vai te deixar em conexão com a sua galera com o mini iPad. E te fazer ficar relax com o chinelo que leva a nossa marca. E para facilitar sua vida, para carregar tudo isso, tem a nossa exclusiva Eco Bag personalizada. Para tentar ganhar, acesse radiotransamerica.com.br/pop e participe. Conte para todo mundo. Férias na Transamérica tem prêmios para você se divertir. Prêmios para você curtir. Uhul! Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, você curte Transmania Transamérica. Muita música e diversão na sua manhã. Participe por Facebook, WhatsApp e telefone. Transmania Transamérica. Oferecimento: Embalagens Paraná. Tudo em embalagens e artigos para festas. Duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Ah, então tá, a gente vai ouvir uma música, porque tá com... o bolo tá correndo solto aqui, né? Tá bom. Que bolo, né, Marcelo? Nossa. Bolo especial. Nossa, então vamos pedir desculpa assim, a gente vai ouvir uma música enquanto termina de comer o bolo aqui, tá bom demais. Essa música a gente vai mandar pra Luciana aqui, que senão é capaz de eu ficar sem o microfone, né? A Luciana do programa aqui da Histórias e Memórias está pedindo roupa nova, Uísque a Gogô. Ela vai ter que dançar, hein? Vamos lá, gente? Histórias e Memórias. Uma viagem no tempo. Senti na pele a tua energia. Quando peguei de leve a tua mão, a noite inteira passa num segundo. O tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, num beijo então você se rendeu. Na minha fantasia, we'll e memórias. Ai, ai, que delícia. Agora eu fiz assim um ai, ai, porque a gente tava todo mundo dançando aqui dentro. Inclusive a Luciana, se ela não dançasse, né? A gente ia puxar a orelha dela. Que coisa boa, né? Essas músicas que a gente quase não ouve mais. Gente, vamos lá rapidinho que o sorteio agora tá nos finalmente. WhatsApp 88282828. Não esquece que para participar do WhatsApp do nosso programa, você tem que colocar as iniciais, que é o H e M, ok? Senão você não ganha os nossos brindes, não ganha mesmo. Fanpage Transamérica Foz e o fixo, que já está lá tocando, ó que beleza. Tão bom ouvir a voz de vocês, gente. 3028-2828, eu não sou muito do... Nossa, eu gosto, acho muito bom, uso bastante, mas eu nada como você ouvir a voz da pessoa. Você quer ver como a tecnologia é boa, quer ouvir a voz da pessoa? Vamos ouvir lá diretamente do ginásio, bairro Jesus. Morumbi, o Alessandro Cunhasque. Como é que está o jogo aí do Foz Futsal, Alessandro Cunhasque? Terminou nesse momento, vitória do Foz Cataratas, em cima da equipe do Açaí por 3-2. Romarinho acabou marcando o terceiro gol, como a gente acompanhou ao vivo durante a programação. E esse gol acabou concretizando a vitória da equipe iguaçuense. Nesse momento sobe para 26 pontos, ali junto com Ponta Grossa, só perde nos critérios, mas ainda tem mais uma rodada. A equipe iguaçuense vai folgar nessa, na última rodada, portanto fez sua última partida hoje. Vale lembrar que ontem, aqui mesmo no ginásio do Morumbi, acabou vencendo a equipe de São Lucas de Paranavaí por 3. Verso agora com o Fabinho Gomes, técnico da equipe iguaçuense, avaliando essa vitória, mais 3 pontinhos. Tudo dentro da meta, 100% dentro de casa na competição. E a quinta vitória consecutiva, Fabinho. Bom dia. Bom dia. Muito importante essa vitória. Nos deu essa nossa classificação, né? Anteciparam 3 rodadas. E a nossa meta, após o jogo do Cascavelense, era de 15 pontos mesmo. E isso nós conseguimos com muito... uma conquista muito grande dos atletas. Eles são merecedores disso. Agora, como premiação, a gente deu uma folga, iremos jogar somente no dia 18, acho que nada mais merecido, de rever a família, os filhos, e eu acho que a meta foi alcançada, tivemos 100% de aproveitamento em casa, somos fortes dentro de casa, 5 vitórias seguidas, isso nos deixa confiante aí para começar a segunda fase. Aí o técnico Fabinho Gomes, parabéns, bom descanso para vocês, terão aí uma semana de férias, entre aspas, já que a temporada ainda é longa, tem toda a segunda fase, tem a fase de playoffs. Normalmente, Jorge, Rita, ouvinte Transamérica, durante a jornada a gente elege o bambambam da partida, o melhor em quadro, o jogador de destaque. E o bambambam da partida fatura o troféu Transamérica Dourado Pesca Esporte. Para isso a equipe Transamérica está aqui, inclusive... Vou convidar os nossos colegas que sempre trabalham com a gente. Está aqui o Sidney Buzanello. Começo com você, a votação, Buzá. Quem que você elege o bambambam do jogo? A exemplo de ontem. Ale, bom dia para você. Bom dia para os ouvintes da Transamérica. Número 10, Romarinho. Ontem contra o São Lucas foi o melhor. Hoje, de novo, vou de Romarinho, número 10, no Foz Cataratas. Obrigado, Sidney Buzanello, repórter Transamérica. Romarinho recebendo o voto do bambambam. Agora vou chegar do Nélio Sander, outro repórter Transamérica, para ajudar a eleger o bambambam do jogo. E aí, Nélio, bom dia, acompanhando mais uma vitória da equipe iguaçuense. Bom dia, sem dúvida, importante, agora esperar na próxima sexta e sábado se definem todos aqueles que estarão já nos grupos na próxima fase. Quanto à questão do bambambam, fico com Ricardinho da equipe do Açaí. 1-1, portanto, obrigado, Nélio. Voto pro Ricardinho, pro Romarinho, tô indo de Romarinho também. 2-1, desempata. Romarinho é o bambambam da partida que vai faturar, tá faturando aqui o troféu Transamérica Dourado Pesca e Esporte. Uma palavrinha, 2 rodadas seguidas. Fazia tempo, hein, Romarinho, que não levava troféu bambambam. Já segunda partida consecutiva, ontem e hoje. Importante que a equipe terminou vencendo e cumprindo essa meta final nessa primeira fase da Série 1. Agradecer primeiramente a Deus, né, pelo belo resultado aí. O objetivo alcançado, queria ficar entre os 4. Acredito que a gente ficamos aí. E o resultado aí do Gongogon é só consequência do trabalho que vem fazendo durante a semana. Graças a Deus, ele me abençoou. Esses 2 jogos aí, eu pude levar o troféu em 2 dias. Graças a Deus aí. Toda honra e toda glória ao Senhor. Tá aí, Romarinho. 1 gol, 1 assistência nessa partida. Ontem também marcou. Importante, peça decisiva na vitória. Jorge, lembrando que a equipe iguaçuense subiu aí para a quarta posição, está junto com o Ponta Grossa, mas perde nos critérios com 26 pontos, faz grande campanha, lembrando que o Guarapuava, que é o líder, por exemplo, tem 28. Então, uma campanha muito boa da equipe do Foz Cataratas nesta primeira fase. É fim de papo aqui do trabalho da Transamérica no ginásio do Morumbi pelo Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro. Jorge, Rita, ouvinte Transamérica. Muito obrigado, Alessandro Cunhasque, diretamente lá do ginásio do bairro Morumbi. O Alessandro, um bom dia para vocês, para o Busanello também. Grande vitória do Foz Cataratas, né? O Foz jogou ontem à noite, no sábado à noite, ganhou, venceu, jogou agora domingo de manhã de novo, venceu também. Então, meus parabéns aí ao time do Foz Cataratas Futsal. Rita Araújo, você que torceu bastante. Que maravilha! Um pedaço de bolo pro Alessandro. Vou deixar aqui com a Luciana, viu, Alessandro? Você merece um pedaço de bolo. Ai, Jesus, deixa eu mandar aqui um abraço pro meu amigo Ajacir Luiz. Ajacir, que saudade de você. Um abração, querido. Bom, agora, rapidinho, não sei se dá mais tempo, pro WhatsApp, dá ainda? 88282828, ó, viu que rapidez? Pegou, pegou. Fanpage Transamérica Foz e aquele que eu gosto, 3028-2828, quero ouvir a tua voz. A gente volta, mas é rapidinho porque agora tá acabando o sorteio. A professora Hilda já tá com a caneta na mão para escolher quem vai levar os brindes hoje, tá? Pegoraro, pode catar a história um pouquinho, catando, campeando, olha, nos causos, né? Agora nós vamos explorar um pouquinho a professora Hilda aqui nos causos dela. A professora Hilda está recebendo aqui das nossas mãos, das mãos do programa Histórias e Memórias, o livro do Parque Nacional do Iguaçu, Meu Vizinho, Parque Nacional do Iguaçu, esse livro que foi para os 70 anos do parque. O parque já está com 76 anos, mas esse livro continua fazendo sucesso. Ele traz aí muitas fotografias antigas, fotos dos pioneiros aqui de Foz do Iguaçu, né? E eu gostaria de perguntar para a senhora agora, professora Hilda, o que a senhora lembra das Cataratas do Iguaçu, do Parque Nacional, no tempo da sua juventude, no tempo que a família poderia ir lá fazer os seus piqueniques? A senhora também gostava de ir ao parque nos domingos? Fizemos alguns. Eu acho que todo mundo que é dessa época... Era o passeio predileto, né? Os domingos era ir para as cataratas mesmo. No verão, tomar banho lá, né? Eu estava olhando agora ali, de relance rápido, porque eu ainda não conheço o livro todo, mas uma foto em que as pessoas estão dentro da água, né? Como nós, se fosse um balneário. Exatamente. Eu não sei se ainda fazem isso hoje, mas a gente fazia isso. E lá as boias eram pneus. Câmeras, né? Aquelas câmeras infladas assim, né? E largava assim, um grudado no outro, aquela gurizada, todo mundo brincando em cima daquilo. Não sei, era uma coisa comum aquilo, a gente sempre fazia aquilo. E eu me lembro uma vez de um susto que eu levei, eu sempre tive muito medo de água. Eu acho que eu devo ter morrido afogada na geração anterior. Na outra encarnação, eu devo ter sido uma afogada. Porque eu não brinco com água, não. Eu respeito a água, tenho muito medo de água. Só para tomar banho mesmo. Daí, subimos aquela câmara e sei lá, aquilo lá é um rio, aquilo não é uma piscina, né? Exatamente. E aquela água anda. As corredeiras, anda, né? As corredeiras. Aquela água corre. E aquilo lá começou a ir para um lugar que não era. Sabe, enveredou lá para um outro lugar, tomei o maior susto daquilo. Eu lembro que tinha uns rapazes lá, umas pessoas, porque todo mundo ia lá e eles puxaram a gente de volta. Não sei, podia ter caído, acho, porque aquilo lá ele vai e o destino dele é a queda mesmo, né, lá. Mas era comum na época, todo mundo ia para as cataratas, lá tinha o Poço Preto também, não sei se ainda existe ainda, né? O Poço Preto, né? Mas muito diferente do que é hoje, né, as cataratas, porque aquilo lá foi tudo revitalizado, né? Tem aquelas passarelas, aquilo lá também não tinha. Então, a senhora lembra do museu também? Visitava o museu do Parque Nacional? Lembro muito daquele museu, né? Nossa, lembro demais do museu. Museu do Parque Nacional, a gente visitava muito aquilo lá. Eu lembro que uma época eu era supervisora de escola e lá tem uma escola no Parque Nacional também. Tem uma escola, né, nesse lugar ali. E a gente levava, eu vistoriava, fazia visitas, né? Eu era supervisora. E eu me lembro que, às vezes, ia excursões de alunos nessa escola, não só de lá, mas da cidade mesmo, para visitar o museu. Tem bastante coisa naquele museu. Faz muitos anos que eu não vou, mas era um lugar interessante de ir naquele museu. Não sei como é que está hoje. Faz tempo mesmo que eu não vou. Era multisseriado, né, a escola, né? Eu me lembro que uma escola de primeira quarta que tinha aí era uma escola multisseriada. Tinha lá primeira, segunda, terceira e quarta série. Daí, uma época, tinha só um professor. Depois, tinha dois professores. Isso já há muitos anos, quando eu frequentava, ia lá, né? Tinha dois professores, um atendia as séries iniciais e o outro atendia as séries finais. E era assim, mas o grupo de alunos era pequeno, porque é só da comunidade mesmo, né? É só do Exatamente. Parque. Eu trouxe uma curiosidade aqui, Rita, que vai mexer um pouquinho com você aí também, com a sua família, com seu pai também. Uhum. O nosso jornal A Notícia, né? Primeiro, me lembro desse jornal. Primeiro jornal de Foz do Iguaçu, da família Lobato, né? O jornal, no dia 15 de junho de 1956, anunciava a visita do ministro da Agricultura ao Parque Nacional do Iguaçu. É, presente, então, o ministro, que era um general, não poderia ser diferente nessa época, General Ernesto Dornelles, junto com o governador Moisés Lupion, do Paraná. Então, diz assim no jornal: a primeira providência que o governo federal julgou indispensável à conquista das condições exigidas para dotar o Iguaçu do contato desejado foi a construção de um grande hotel instalado junto às formosas cataratas. Iniciado há 16 anos aproximadamente, essa obra vem se arrastando, retardada em sua conclusão, por força de circunstâncias muito mais ligadas a questões de burocracia do que propriamente materiais. Olha só. Então, esse Hotel das Cataratas realmente ficou, né, muitos anos em construção, demorou muito para ser inaugurado. E essa notícia, Rita, me chamou a atenção porque ela é de 1956 e o hotel foi inaugurado definitivamente em 57. Então, um ano depois, o presidente Juscelino Kubitschek veio aqui a Foz do Iguaçu para inaugurar esse hotel. Então, deu certo a visita aqui do ministro da Agricultura, que ele mandou acelerar as obras aí do hotel. Fez um efeito, né? Eu já vou aproveitar aqui, fez um efeito, né, professor? Eu vou aproveitar aqui o espaço e mandar um abraço, pessoal ligado aqui no Histórias e Memórias, né? Manda aí. É, abraço para Emilda, Edgar, Jéssica e Bruna. Olha que bacana, gente. Abração aqui do Histórias e Memórias para vocês. E vocês estão realmente no melhor programa da região. Modestamente falando. Ai, quem ama Foz do Iguaçu é assim, né, Hilda? Nós amamos, incondicionalmente. Com certeza. Então, agora, Vou perguntar à professora Hilda, o que você acha assim? Você gosta de praças, você gosta de museus? Como é que é aí, Foz do Iguaçu? Como estamos de praças e precisamos de um museu, professora? Eu acho que nós estamos merecendo um pouquinho mais, né? Eu sempre digo isso, né? Acho que Foz do Iguaçu é uma cidade quente, precisa de lugar, área de lazer mais do que qualquer outro lugar, né? Porque em cidades frias, na verdade, as pessoas se recolhem dentro de casa e os ambientes são diferentes. Agora, essa cidade precisava de mais praça, com certeza. Nós não temos assim praças, lugares em que as pessoas possam ficar. Se a gente for olhar no centro, por exemplo, da cidade, eu até tenho, eu sou privilegiada, porque eu moro aí no condomínio Tocantins e ali tem uma praça na frente, que é a Praça da Marinha. Não sei como ainda não fizeram alguma coisa lá, porque aqui em cima tinha essa outra... Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, que era a praça das minhas recordações de juventude ali. Tá vendo? Desapareceu, né? Porque fizeram construir em cima. Eu acho uma lástima isso. E precisava mesmo. Isso é uma coisa que a gente olha assim, né? Eu sempre digo, e já disse isso para a Rita outras vezes, quando a gente sai e viaja, quando sai do país, que não veio o caso aqui, né? Ficar falando isso nem nada, mas a gente percebe uma coisa assim, que há uma valorização muito grande pelo bem-estar das pessoas, pelos locais onde as pessoas frequentam, em arborizar locais, fazer praças, ter uma bandinha lá fazendo uma retreta, como eles falavam antigamente. Uhum. Enfim, lugares para as pessoas passearem. A gente vê mães saindo com as crianças, as pessoas bem, para usar uma linguagem da moçada, bem descolada ali nesses lugares, né? E eu acho isso uma pena, nós não temos isso. Aqui, por exemplo, a gente tem ali aquela beira-rio, né, que está na promessa de sair alguma coisa ali. Eu não sei por que que não acontece isso, né? A gente fica vendo, e na Argentina mesmo, né, que ali pertinho, nossos vizinhos ali, tem uma beira-rio lá, uma costaneira que eles falam lá, que é uma beleza, né? Em Pousadas também, em outros lugares que a gente vê rio, sempre tem alguma coisa na beira do rio, né? Sempre valorizam muito valorizam a beira do muito. Rio. Isso aí ia ficar uma beleza, né? Ficaria um espaço, né? E se as pessoas de bem não ocupam esses locais, o que que acontece? Como tudo, né? Como tudo. As pessoas, eu sempre digo isso, se você não ocupa o teu espaço, alguém ocupa. Se você, isso vale para tudo, isso vale para a pública, isso vale para todas as coisas, né? Por exemplo, você deixa lá aquele espaço vazio lá, a marginália está lá, né? Atacando, exatamente, assaltando, né? Uma avenida que poderia ser aproveitada de outra forma. E Foz do Iguaçu é turística. É uma cidade, exatamente, turística, podia ser mais um ponto turístico aquilo ali, né? Uma bela avenida, com paisagismo, né? Claro. Muito bonito, com iluminação. Com iluminação e com tudo. Eu acho assim, que é uma questão de projeto político isso aí. Isso aí tem que ser um projeto político de alguém, alguém tem que abraçar isso. E nós aqui, como moradores, como pioneiros, o que a gente pode fazer é lembrar, cobrar, pedir e dizer que isso é bom realmente. Mas eu acho que alguém tem que comprar a ideia, né? É verdade. Alguém tem que comprar a ideia e fazer por, né? Uhum. Professora Ailda, a Rita Araújo lembrou muito bem também, falou de praças e falou de museu. Lógico que a senhora também gostaria de ver um museu aqui também, até para o próprio turismo, para os moradores da cidade, mas também para o próprio turismo da cidade ia fazer muito bem, né? A senhora conhece algum prédio, algum edifício, algum local da cidade que a senhora imaginaria um grande museu municipal aqui em Foz do Iguaçu? Olha, são vários, né? São vários locais. São vários, mas eu ainda tenho, eu ainda ocuparia aqui em Foz do Iguaçu um outro espaço. Quem sabe até um museu ali dentro, não sei. Você quer ver uma coisa? Tem uma área ali perto dos Mufatos, aí aquele Parque Guarani lá, aquele Bosque Guarani. Bosque Guarani lá. Aquele Bosque Guarani lá, para mim, não está dizendo grande coisa. Eu acho assim, tem uma meia dúzia de bicho lá dentro. Que demanda custo, não sei, não tem finalidade aquilo lá. Eu acho que lugar de bicho é no mato, eu acho que tem que botar no parque, eu acho que tem que botar em outro lugar e ali fazer uma praça. Ali é bem no centro, fazer uma praça bem super feita, bem arborizada, aquele bem local, arborizada, né? Com jardim, com tudo. Quem sabe se ali também não dá para fazer um museu. Olha. Construir ali, fazer um museu, aí ficaria um lugar. Aquilo lá é grande. Tem um riozinho que corre ali, podia fazer aquilo. Tudo uma questão de paisagismo, uma questão de querer, né? Isso aqui é a nossa terra, né? Cuidar disso aí, né? Uma bela praça, um museu ali, um lugar para as pessoas ficarem, andarem, né? E é um local central, né? As bacana. Pessoas podem... Mais um pode... local para a nossa relação aí, ó. A gente vai andando, vai a pé naquilo ali. Eu passo por frente daquilo e fico pensando, mas para que este espaço aqui, perdido aqui, né? E daqui a pouco alguém resolve comprar aquilo lá e fazer um prédio. Porque aqui é assim, né? Aqui é assim. Um condomínio. Nossa, um condomínio senhora. De luxo. Uhum. Mas é mais um local que a gente... Nós estamos ouvindo do pessoal, né, professora? Tem as ideias de a Fundação Cultural, onde está hoje a Fundação Cultural e a Biblioteca Pública, onde era o fórum, que ali é lindíssimo, sim. É maravilhoso. Com certeza. Tem o antigo aeroporto, onde hoje é o Gresf. É onde mais que surgiu? Na descida ali do lado do Correio. Quintino Bocaiúva, né? Onde o Foz habita. Mas na descida do lado do Correio ali é o patrimônio, habita. Secretaria? Secretaria de patrimônio, do lado da Praça Getúlio Vargas. Sim, até alguém comentou esses dias que entraram lá e ainda tem o piso, que é de madeira, mas já está apodrecendo. Então, pena, não, né? Sei, é uma pena. São vários os locais, e eu já digo, até na Praça Getúlio Vargas. É. Ai, maravilha, mas né? Mas esse antigo fórum ali, ó, é bem, bem em frente da minha casa, sempre fala que a minha rua é a rua do Point. Tudo acontece ali. Verdade. Né? Nosso cantinho ali Nosso é maravilhoso. Nosso cantinho aí é bom. Mas aquele antigo fórum ali, aí realmente é bonito aquele prédio. É ali bonito. É lindo. E tem história, né? Tem história aquele prédio. Né? E ali, eu acho que ali, aí podia ser um ótimo lugar para o museu. Já está prontinho, ó. Pronto. Tá prontinho já. Já tem até história. Uhum. Já, é uma maravilha aquilo. É verdade. Então nós vamos até ouvir uma música para ficar aqui mexendo onde melhor. João Só, Menina da Ladeira. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Menina que mora na ladeira e desce a ladeira sem parar. Silêncio profundo, a menina dormiu. Alguém que esperava tão logo partiu para sempre, para o infinito. Um grito ouviu. Levanta a menina, correndo ligeiro sem parar, sapapá, sapapá, sapapá, debaixo do pé da laranjeira. Há sempre alguém a esperar, violeiro tocando estrela brilhar. Sapapá, sa, sa, sa, violeiro em prece, em prece ao luar, luar. Tal noite vazia, espere a menina. Tão linda, não vá. Ouça Transamérica no celular, no tablet, onde você estiver. Acesse transamericafoz.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju, acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, você curte Transmania Transamérica. Muita música e diversão na sua manhã. Participe por Facebook, WhatsApp e telefone. Transmania Transamérica. Oferecimento: Embalagens Paraná, tudo em embalagens e artigos para festas. Duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Eu acho que o menino pode ser o quê? Regente, né? Ele pode ser o regente de um coral, ó. Ah, mas Márcio que... tá com a bola toda. Sim, aí hoje. Acho trabalha... que é o frio, é o frio. Tá querendo... Sim, né? Olha só. Gente, vamos agradecer os nossos colaboradores aqui. Com essas maravilhas do sorteio, não? A Vatim, que com o kit de edição limitada, contendo dois sabonetes, é da mesma linha de spa do Cupuaçu e Castanhas do Brasil, tá? Então, vale a pena, você que participou, já encerrou, não adianta mais, não chore. É Bolo Doce Brasil, que fica na rua Quintino Bocaiúva, Vânia, um abração. Na Quintino Bocaiúva, 912, bem no centro, tá? Você sentiu o cheirinho do bolo, né? E só pra você... conferir, são 27 sabores deliciosos de bolos, né? Incluindo a linha de bolos especiais para restrições alimentares, como tem bolo sem lactose, sem o glúten, sem adição de açúcares, integral 7 grãos e veganos. Sentiram o lance? Veganos! Olha que maravilha! E também é o Parque Show, que é no Museu de Cera. As maravilhas do mundo, né, com miniaturas de monumentos mundiais criados pelo homem. É, local fica na BR-469, Rodovia das Cataratas, quilômetro 14, número 8100. Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Funcionamento todos os dias, das 8 da manhã às 7 da noite, ou seja, das 8 da manhã às 19. Vale a pena. Bar do Japa, comida japonesa. Esse aí, nossa, eu garanto. Garantimos aqui, né, Pegoraro? Com uma certeza, delícia. Já tá dando fome já. Sim, você chega lá, ele vai fazer na hora. Claudete e o Japa lá na hora. Então, fica na Avenida Iguaçu, quase esquina com a Avenida dos Imigrantes. Se você quiser fazer pedido, é o 9900-3531. Liga no Bar do Japa, 9900-3531. Agora é contigo, Pegoraro. Muito bom, muito bom. Continuamos aqui com a professora Hilda. Eu agradeço a sua participação aqui, a sua presença também no programa Histórias e Memórias. Gostaria de colocar os microfones da Rádio Transamérica Foz para a sua despedida final, para os seus comentários finais. E colocando para a senhora concorda com a expressão que diz assim, cada pessoa tem uma história para contar? Com certeza. Todo mundo tem sua história, né? E às vezes a história está inserida em outras histórias, que por suas vezes tem outras histórias, e assim vai, né? Essa é a história viva das pessoas, né? Que é bom. Mas então, eu estou honrada por ter sido chamada aqui para conversar nesse intervalo, nesse bate-papo aqui, que foi muito gostoso. Falar da minha terra, falar da minha gente, é muito bom isso. E só que eu acho que o povo esqueceu de me avisar uma coisa importante aqui, que tinha comida aqui nesse estúdio. Tinha lanche, tinha um bolo gostoso, tudo. Eu tomei café bonitinho, cheguei aqui e vi que tinha bolo, tinha tanta coisa gostosa, o ambiente animado, festivo. E é isso aí. Eu quero agradecer o convite e também mandar um beijo, como dizem aqui, né, para as pessoas que estão me ouvindo, né, o pessoal lá de casa e as pessoas outras que são os ouvintes da Transamérica. Né? Isso. E muito obrigada. Nós é que agradecemos a professora Ailda, e esse espaço está aberto também para a senhora retornar aqui, ou outros da sua família também, né, participantes aí, que queiram usar aqui da nossa bancada para contar um pouquinho mais sobre a história de Foz do Iguaçu, né, Rita? Beleza, né? Vamos aproveitar que a professora está por aqui ainda, ela ajudou a sortear, ou seja, ela fez os sorteios, e a gente vai chamando... Eu acho que eu vou falar o nome do pessoal, pega horário, que daí já fica liberado, né? Claro, fica bem tranquilo, manda, e tal. Manda brasa aí. Vamos lá para o... Vamos para o Museu de Cera, tá? Quem ganhou foi Sandra Soares. Pega horário, o que, que ela ganhou? A Sandra Soares, ela então ganhou a visita para o Museu de Cera, e ela pode levar duas pessoas acompanhantes, então, nesse Museu de Cera. Ela tem 30 dias para fazer esse passeio até o Museu de Cera, e ela tem que entrar em contato, então, aqui com a Luciana, na Rádio Transamérica Foz, pegar o seu voucher para ir lá fazer essa visita no Museu de Cera. Ok. Agora vamos para o bolo doce. Ah, que delícia, né? Quem ganhou o bolo doce foi Maria Lúcia. Eu quero. Pelo menos um pedacinho, né? O bolo doce vai para Maria Lúcia, que é, então, ela tem a partir de amanhã, né, de segunda... até no sábado, às 14 horas, para retirar o bolo. Se você não for, eu vou. Então, entra em contato aqui com a Luciana e pega os detalhes, tá? E uma foto lá, né, com a menina do bolo doce lá, com a Vânia, ou a... Uma outra menina lá, filha? Ah, esqueci, a Janete. Tira uma foto pra gente para colocar na fanpage da Transamérica. Então, Maria Lúcia já levou o bolo. Vamos para ver... Olha aqui, temos o kit cataratas e o sorteado foi o Bruno Lucas. Olha que delícia! Ei, Bruno Lucas, vai ganhar o kit do Parque Nacional do Iguaçu. E esse kit é bacana, hein? Bacana mesmo, tem eu o quati do parque, tem uma caneca, tem caneta, uma caneta, boné, uma camiseta. Nossa, tem tudo? Tem tudo. É, kit completo. Parabéns aí, hein? Um joguinho. O Bruno Lucas tá sempre ligadão no... Sabe que é bom, né? Histórias e memórias. O Bruno tá sempre ligado em 220. Parabéns, Bruno. Então você levou o kit cataratas. Agora nós temos aqui quem... Ai, a Vatim. A Vatim, quem levou? Andressa Sobrinho. Ai, Andressa. Andressa Sobrinho, você tira uma foto, né? Eu sou do tempo de tirar o registro aqui com a Jane Salatino e manda aqui para Luciana. Então, Andressa Sobrinho levou a Vatim. Parabéns, viu? Vai ficar mais cheirosa. É, quem levou o yakisoba foi Ana Laura. Que nome bonito, Ana Laura. Ana Laura, você vai comer o yakisoba. Entra em contato aqui com a Luciana. E você sabe, eles trabalham de terça a sábado, só à noite. A partir das 5h30 até as 10h30 da noite, tá? Então, vamos lá. Quem tirou aqui? Vale dos Dinossauros. Mesma Pegorado. Coisa, né? Regiane Maldi. Regiane Maldi, então ela vai fazer o passeio do Vale dos Dinossauros, entra em contato aqui também com a Luciana da rádio, pega o seu voucher e ela pode levar dois acompanhantes. Beleza, Maravilhas do Mundo, Cláudia Regina Ferreira. Cláudia Regina Ferreira, então mesma coisa, ela pode levar dois acompanhantes, tem um mês para fazer o passeio e ela deve tirar aqui também o seu voucher aqui com a Luciana na Rádio Transamérica Foz. Olha que maravilha. Quantos brindes, por favor. E a gente sempre deixa aquele recadinho aqui. Se você conhece alguém de Foz do Iguaçu, a gente fala pioneiro, família de desbravadores, como dizem as professoras aqui nos orientam, desbravadores. Entra em contato aqui com a gente na rádio, tem até... Ei, na fanpage. A fanpage. Programas e histórias de Histórias Foz e Iguaçu. Memórias. Já Exatamente. Põe lá uma ideia, o nome da pessoa, entra em contato. Bacana, porque às vezes a gente esquece de alguém. E é importante dizer isso, né, Rita, que nós não estamos aqui só entrevistando autoridades, nada. Políticos, pessoas influentes da cidade, nada disso. Nós estamos aqui entrevistando pessoas que sabem da história de Foz do Iguaçu, história, né? Viva. Que estão aí participando, né, hoje da comunidade também, e tem alguma coisa para contar, porque toda pessoa tem uma história para contar, para compartilhar. Verdade, tá? É como o Márcio está lembrando aqui, gesticulando, ainda bem que eu entendo aqui um pouco de maestria, né? Pioneiros, quando falamos pioneiros, é lá da época de desbravadores. Exatamente. Eu não quero ninguém da minha época, que aí já não está nem valendo, né? Tem que ser lá atrás. Não é assim, professora? Para contar a história. A tua família deixou, o teu avô deixou alguma coisa... porque... Para participar do programa Histórias e Memórias, tem que ter uma carteira de identidade já amarelada, né? É verdade, senão não vale. Gente nova aí, tudo bem, é importante para os contatos, né? Mas realmente essa história dos pioneiros, de quem chegou aqui na década de 30, de 40, de 50, são pessoas muito importantes, né? São realmente os pioneiros da cidade de Foz do Iguaçu, que têm realmente histórias e memórias. E dessa época eles são pioneiros que chegaram depois dos desbravadores, né? Que aí os desbravadores são lá do 1800 e pipoquinha, né? Então, chegaram já abrindo as estradas aí. Esse aí vai ficar meio impossível, mas a gente vai catar. Vai catar nos livros tombos por aí. A igreja tem muita coisa boa lá, hein? Tem exatamente, muita história. Estamos de esperando a reinauguração da igreja dia São João Batista. 16 de agosto, às 19h30, a reinauguração da Igreja Matriz São João Batista. Primeiro, é Matriz São João Batista. Eu ainda não acostumo, né? Paróquia São João Batista. Sim. Mas vai Igreja Matriz São João Batista. 16 de agosto, às 19h30, a reinauguração da nossa maravilha, que é a primeira igreja de Foz do Iguaçu. Tem que ter muito carinho. Que nossos ela é a nossa amigos, história. Padre Vicente e Padre Mariano, né? Um grande Tão abraço para eles. Tão um abração e toda a paróquia de parabéns, porque aquela igreja lá dá até vontade de casar de novo, né? E tão linda que tá. Então tá, vamos ficando por aqui, Pegoraro? É isso aí. Você já tá com o trem aí? Boa com o semana, uma boa semana a todos os nossos ouvintes. Obrigado, professora Hilda, que esteve conosco aqui 2 horas aqui dando entrevistas com a gente ao vivo na Transamérica Foz. Um bom dia a todos. Até então. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Oh, Transamérica. Sua rádio, onde você estiver. A Transamérica já está em campo. A equipe de Éder Luiz já está de olho em todos os lances. Saiba todos os passos da seleção brasileira. Transamérica Esportes. Oferecimento: Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Colombo, o Brasil veste essa marca. Eternite, a marca da coruja. Extra Gol, tudo para reunir os amigos e torcer. Argamassas impermeabilizantes Quartzolite. Se não for, não leve. Neoquímica, o remédio da família brasileira. Amortecedores Copap, o melhor amigo do carro e do dono do carro. Goleada de vantagens Fotótica. Você sempre sai ganhando. Vá para o Fotótica. Desodorante Nivea Men Invisible Black and White. Proteção por 48 horas. Se não for tigre do começo ao fim, melhor não. É tigre para toda obra. E Risco Zero Gafisa. É a força da Gafisa protegendo você da insegurança. Transamérica Esportes. Boa tarde, galera da Transamérica em todo o Brasil. Aqui o Transamérica Esportes, que entra no ar com a produção de Paulo Vitor e o comando técnico de Rodrigo Piccioneri, para repercutir a partir de agora as seguintes manchetes. Se o Brasil foi eliminado nas quartas de final da Copa América, é hora de repensar, mas não de trocar. Alguns atletas serão reavaliados e o trabalho do técnico Dunga seguirá normalmente. Afinal, em 14 jogos, nessa segunda passagem são 12 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Nas penalidades, pela primeira vez na história, o Chile conquista o título da Copa América. Daqui a pouco a gente fala disso aqui no Transamérica Esportes. Departamento Federal de Justiça da Suíça informa que Estados Unidos pediram a extradição de 7 executivos da FIFA que estão presos, entre eles José Maria Marim. Federação Portuguesa de Futebol aguarda Cristiano Ronaldo para confirmá-lo nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Na disputa de terceiro e quarto lugares na Copa América, o Peru leva a melhor e as torcidas de Flamengo e Palmeiras esperam agora por Paulo Guerreiro e Lucas Barrios. Daqui a pouco a gente fala mais desta decisão aqui no Transamérica Esportes. Campeão com a Argentina em 1978, César Luiz Menotti classifica a seleção de Dunga como o pior Brasil que ele já viu em sua vida. Seleção brasileira sub-22 que disputará o Pan-Americano no Canadá já trabalha na Granja Comari. Destaque para Lucas Piazon, ex-meia do São Paulo. Transamérica Esportes. Já pensou em ter aquele banheiro único dos seus sonhos? Seus planos ainda estão mais próximos de serem realizados. Se liga nessa dica da Coruja. Conheça os metais sanitários da Eternite e transforme os ambientes da sua casa. A torneira monocomando Pienza, por exemplo, é uma peça moderna que deixa qualquer ambiente cheio de personalidade. Uma peça com design especial em metal e vidro, que é super fácil de ser instalada e muito simples de limpar. E o mais importante, hein? A regulagem de temperatura da água é feita em uma única alavanca. É muito prático, não é mesmo? E olha, lá vai mais uma dica. Toda torneira fica ainda mais bonita quando combinada com uma das exclusivas cubas Eternite. Quer saber mais? Então acesse o site www.eternite.com.br e conheça o catálogo completo de produtos que a marca da Coruja tem para te oferecer. Lá você encontra também a loja com produtos Eternite mais perto de você. Eternite, a marca da Coruja. Você está ouvindo Transamérica Esportes. Festival de jeans, polos e camisas Colombo, básico e essencial. Uma calça jeans R$39,95. É isso mesmo, três jeans por apenas R$119,95. Descolado e combina com você. E tem mais, uma camisa R$39,95, duas por R$69,95 e três por R$99,95. Polos por R$29,95, quatro por R$99,95, isso mesmo. E tudo em até 12 vezes sem juros do cartão Colombo. Festival de jeans, polos e camisas. Está imperdível e é parada obrigatória. Passe em uma das mais de 400 lojas Colombo e aproveite. Colombo, o Brasil veste essa marca. Lembrando que você pode interagir conosco aqui no Transamérica Esportes. É só você usar o e-mail esporte no singular, @transanet.com.br. Tem também o facebook.com/transamericaesportes. Tem o Twitter, @trsports, e o nosso WhatsApp, que já está ligado aqui na minha mão. O código é o 11 e o telefone é o 997755354. Código 11, estamos em São Paulo, telefone 997755354. Lembrando que nós estamos no ar para a rede Transamérica. Alô, Transamérica Bahia, Transamérica Brasília, Transamérica Curitiba, Transamérica Recife. Tomara que as coisas melhorem aí no Recife. Muita chuva nos últimos dias. Transamérica Rio de Janeiro, Transamérica Caçador e Balneário Camboriú em Santa Catarina. Alô, Transamérica de Boa Vista em Roraima. Transamérica de Fernando de Noronha. Transamérica de Foz do Iguaçu no Paraná. Em Minas tem Transamérica no norte do estado, em Montes Claros e também no Triângulo Mineiro em Uberaba. Toda essa galera ligada. E antes do nosso primeiro break, eu vou falar rapidinho daquele jogo das 11 horas da manhã que está acontecendo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Todos os domingos nós temos um jogo pela Série A do Brasileiro nesse horário. E o líder invicto Sport Recife está caindo, hein? Está acabando a invencibilidade do Sport. começo do segundo tempo em Florianópolis. O Sport chegou a fazer 1-0 com o gol do Diego Souza, mas em 2 minutos o Avaí virou com Renan e Samuel Xavier contra. Portanto, começo de segundo tempo, os gols foram todos no primeiro tempo. Avaí de virada 2, Sport 1. Qualquer informação importante desse jogo, também nós vamos passar aos amigos aqui no Transamérica Esportes. Voltamos já! A melhor do futebol. Transamérica. Vai reformar, vai construir, vai projetar, redecorar. Seja coruja com a sua obra. Vai de Eternit. Qualidade, a gente tem de sobra. Vai de Eternit. A marca da coruja, vai de Eternit. A marca da coruja. Conheça a linha completa de coberturas e soluções construtivas.